Os malucos cheios do ouro, carro bacana, mulheres em dobro, cheio da grana, nem cabe no bolso. É o rap no Brasil. Ah, se fosse assim, já pensou tudo de Camaro e nada de Japeri? Nosso rap é diferente, desde o ensinamento, respeito e humildade, proceder, fundamento. Mas tu quer sua arte aonde? Vendida pra quem? Na estante, como livro, um biscoitinho do armazém. Estar duro não é orgulho, mas é melhor ser de verdade. Pergunta lá em Morro Agudo, o Cal vem só no papo, vem na simplicidade, sagacidade, quem aprendeu a verdade, quem conduz, é simplesmente ser eu. Não se iludir com qualquer show, sem conteúdo e muita luz. Palavras e olhares mal repousam sobre mim cedo. Desejo que eu me cale, quero o fim do meu enredo. Só que não vou me render a sua farsa, Macedo. Resistência viva, nós faltam no meio dos becos. Imprevisível nós somos, na veia sangue de preto. Não vou doar pra terra ainda meu esqueleto. Andar ao lado do inimigo é muita valentia. Só que com o tempo eles mudam sua ideologia. Seu clipe tem carro, cordão de ouro no pescoço. E pra quem banca, você é só um chaveiro no bolso. Prefiro ser pé no chão, pregando a filantropia. De boca em boca passando a verdadeira poesia. Se é teu orgulho quem fala, então nem me leva a sério. Pra quem já é BMW, eu sou um golzinho ferro velho. Eu não sou contra irmãos, mas minha visão tá acusa. Se tu sentiu se atingido, então vista a carapuça. Porque aqui o papo é reto, consegue compreender. Faz o seguinte, até melhor, deixam que vistam você. Sou pé no chão, descendente de quem lutou e morreu. Mas passou uma lição em poucos que compreenderam. Se me render ao jogo sujo, que vai ser do amanhã. Quem me dera tivesse menos artista. Mas o Tanclan, sou pé no chão, descendente de quem lutou e morreu. Mas passou uma lição e um pouco te compreenderam. Se me render ao jogo sujo, que vai ser do amanhã. Quem me dera tivesse menos artista e mais o Tanclan.